precisa ter uma forma de arquivar isso. Então, é importante que o pregador encontre um meio de conservar os frutos do seu estudo. Senão, você vai ter sempre que ter o mesmo trabalho na hora de você fazer uma consulta. Eu não sou particularmente favorável a pregador que fica com o mesmo sermão pregando o ano inteiro. Eu acho que isso deriva a imagem do pregador, eu acho que isso põe o Espírito Santo como um poder espiritual não muito poderoso, que não tem condição de se tirar sempre. Enfim, reduz a palavra de Deus a qualquer outra literatura, eu acho que é muito complicado. Mas você ter, qualquer que seja organizado também, né? As suas anotações, os seus textos, os seus assuntos, suas ilustrações, suas citações, isso é bom, porque significa que quando você for preparar qualquer que seja uma palestra, um estudo bíblico, você lembra que você já estudou a respeito, você sabe onde encontrar as informações, você já não terá aquele mesmo trabalho que você fez ontem e antes. Você tem lá seu caderninho de anotações, hoje com o computador e com um monte de mídias aí, você tem como guardar tudo aquilo que você está estudando, que está preparando. Preparo especial. O que a gente chama de preparo especial? Então, no preparo do pregador, você primeiro tem que ter esse preparo que é chamado geral. Não adianta você querer preparar especificamente um sermão se você é alguém desprovido de qualquer conhecimento da Bíblia, do Evangelho, de tudo. Por isso que uma pessoa, para entrar no seminário, ele faz um vestibulado. Por quê? Seminário é faculdade, né? Quando, academicamente falando, ele vai fazer lá 4 anos, ele tem que fazer um vestibular. Por que isso? Porque ele tem que provar que ele tem um conhecimento mínimo, básico, da vida. Aí, quais são as perguntas que caem no vestibular dele? Quantos livros tem a Bíblia? Cita o nome dos 4 discípulos de Jesus? Quem foi o cara que entrou na arca? Coisa assim. E uma vez, corrigindo uma prova do vestibular do seminário, uma das questões foi assim: cite o nome de 3 grandes reis de Israel. Hoje, tem um monte, mas lembra de um aí: 3 grandes reis de Israel. Israel, Judá, como Israel? Hã? Fala aí. Davi, Salomão, quem mais? Saul. Sabe quem o cidadão colocou na prova? Olha como choraram as lágrimas que a gente tem na prova, e não tem que corrigir a prova. Eu estava dizendo uma professora, ele botou lá, Faraó, Nabucodonosor e Herodes. Olha. É um negócio tão bonito. Eu estava com a prova do cidadão, aí na época o coordenador, até um amigo que é hoje, nosso amigo, para quem não favor, aí ele veio e mostrou, gente, que ele queria muito, porque foi mais forte do que nós. Aí ele perguntou, como é que foi essa prova lá? Eu chorava e a lágrima. Falei, deixa eu passar esse momento de emoção, depois eu tento corrigir essa prova. 5.9.300 de Israel, que foi Faraó, Nabucodonosor e Herodes. Quer dizer, é um negócio que assustador. Qual é o preparo especial que o pregador precisa ter? O preparo especial é a dedicação que o pregador vai ter no momento de preparar o sermão. E eu vou pular todas essas citações que eu coloquei aí, porque elas são apenas algumas dicas que eu coloco na hora de você preparar o seu sermão. Dicas na hora que você entregar o sermão, que é a hora da pregação propriamente dita. Então depois você dá uma olhadinha aí, porque elas são dicas muito interessantes. Olha, escolha o assunto do texto, estude o texto com o seu contexto, estude o texto com comentários, passe o texto com a sua própria experiência, remova o material que você tem em mente, dê bastante liberdade à sua imaginação na hora de trabalhar o texto. Escreva o sermão para você não falhar na memória. Quem tem boa memória, como alguns pregadores, ele se prepara e não precisa usar esboço. Mas esboço é justamente para poder se ajudar na memória. Na hora de você pregar, Ó, preste atenção em algumas coisas. Os pregadores precisam preparar e pregar sermões que sejam seus. Tem um monte de pregador aí que ele pega esse sermão dos outros e não tem nem a hombridade de dizer que não é dele. Augusto Papioel já diz que Deus o deu. Fica complicado. Não se deve pregar sobre um tema que você não tem entendido direito. Por exemplo, se o assunto da escatologia é um assunto que eu não domino, eu não vou pregar. Volta de Jesus, besta, grande tribulação, milênio, duas testemunhas, marca da besta, bem ali. Se eu não domino, eu não vou pregar. Se eu ainda não entendi sobre o tabernáculo, eu não vou falar sobre o tabernáculo, sobre a bacia de bronze, sobre a história sacerdotal, sobre o povo da proposição, sobre o candelabro. Não, eu vou falar uma besteira. Se eu não domino o assunto, eu tenho mil outras coisas na Bíblia para pregar. Agora, se um dia eu quero pregar sobre esse assunto, qual o caminho? Eu tenho que me aprofundar naquele assunto. Aí tem pregador que começa a pregar, e eu falo muito disso no seminário, porque o sujeito vai para o seminário e já acha que, aí ele começa a querer pregar, se dá para. Ele começa a querer pregar, aí ele já quer pregar. Ele tem que criar o capítulo 1, um ser com uma cabeça, quatro rostos, uma de leão, uma de boi, uma de homem, uma de águia. Seis águas, duas para voar, duas que cobrem o rosto, duas que cobrem os pés. Nos pés tem quatro armadilhas, duas para frente e duas para trás. Pergunto eu com toda sinceridade, saindo daqui numa sexta-feira dessa, por volta de 23 horas da noite, 23 horas da noite, ou descendo de um monte, você encontra um ser desse na sua vida, no seu caminho. Você começa a falar em língua da glória de Jesus, ou você cai no sangue de Jesus e mete o pé? Então, o sujeito quer começar a pregar nisso. Aí quer começar a pregar em Apocalipse 13, a besta que subiu no mar, a besta que subiu da terra. Você quer a besta, irmão, que escolheu um texto desse. Dá vontade de chamar sua besta, esse texto de besta, tudo que não der para você, besta. Vai pregar outra coisa. Porque você tem que pregar aquilo que você já domina. Quando você se tornar um pregador que domina um assunto, aí sim você prega sobre ele. Amém? Diga. Me calomar. Então, olha só. Outras dicas dadas na entrega do sermão são essas. Você também precisa memorizar o máximo que você puder o seu sermão, para você não ter nenhuma dificuldade. Toma cuidado com cagoetes, que é aquela coisa que segura calça e gravata, tira óculos, põe óculos. Existem jargões teológicos, expressões redundantes. Deus está aqui, o anjo está aqui, e sua vida vai mudar, nunca mais será a mesma. Sai disso. Cuidado com a sua postura pessoal. Evite fazer promessas que você não vai poder cumprir. Esta noite, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus mandou você dizer isso. Que hoje as pessoas serão mais gratificantes, as pessoas serão curadas, que a sua vida vai mudar, nunca mais será a mesma. Hoje você não... Para com isso, prega o Evangelho, deixa que a palavra faz a obra. E cuidado também com o microfone. Hoje você tem pregadores que roncam no microfone, já viu? Primeiro, porque a maioria dos pregadores só usa o microfone assim. Ele aperta a bola do microfone e... Viu? Isso acaba com qualquer aparelhagem de som, qualquer... Ó, fechou aqui. E o cara grita. Aí tem luz que a bola vai lá dentro. Bate na goela. Aí você tem que fazer sonoplastia, tem que baixar. Porque, ó, é assim, ó. Você segura no meio do microfone e tem que ter. E aí, parece que está com brecha. Eu vi um pregador assim. Então tem que tomar cuidado com a respiração para você pregar. Não precisa de pregador pregando demônios, mas para você não roncar no microfone, senão ninguém ouve que você prega, só vai ouvir o seu ronco. Bem, quais vantagens e desvantagens de sermões escritos? Isso aí eu vou pular com você, tá bom? Na página 5, então, a gente dá uma... Quais são as vantagens de você ter um sermão escrito no papel para você se guiar? E quais são as desvantagens? Isso é só para você poder ter uma ideia, ter uma noção. E eu vou partir para o ponto 6, para a gente fechar só lendo, tá? Vou fechar aqui lendo, porque já são 9h15, eu não quero me alongar e eu quero dar aqueles 10 minutinhos para você, de repente, tirar alguma dúvida. Ó, pregador e texto bíblico. Também não vou me alongar aqui, porque aqui entra um pouquinho dentro do assunto de interpretação bíblica ou hermenêutica, que será o nosso assunto da semana que vem. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês? Há dificuldades na Bíblia, mas nunca contradições, tá? A Bíblia tem dificuldade de compreensão, de tudo, mas nunca contradições. Toda dificuldade que a gente encontra na Bíblia, ela é de ordem humana, ou seja, sempre é o ser humano que tem a dificuldade. Ela pode ser de tradução mal feita, de um estudo superficial que a gente faz, de uma má compreensão, de uma incapacidade humana de compreender, de ideias preconceituosas que eu posso ter, de falsa aplicação de um texto, de falhas na editoração daquela Bíblia e até uma interpretação forçada. Então eu dei aqui uma lista de textos que a gente precisa atentar na hora de pregar. Primeiro, são os textos de difícil compreensão. Fuja deles enquanto você puder e enquanto você não tiver capacitação suficiente para pregar em cima deles. Aqui eu dei três textos. Lucas 16:9 é quando Jesus parece ensinar aos seus discípulos que eles devem conquistar amigos com as riquezas da injustiça. É um negócio bem estranho, quer dizer, compre amigos com dinheiro de origem duvidosa. Seria aparentemente o que Jesus está ensinando aqui. É um texto difícil. O outro é de 2 Tessalonicenses 2, onde diz que é o próprio Deus que envia o espírito do erro para que muita gente caia no erro e assim não chegue ao conhecimento da verdade. Ué, e agora ficou complicado. Aparentemente é o que o texto está dizendo, não dá tempo da gente entrar em explicações. O outro é o primeiro texto, capítulo 3, verso 18, onde diz que aparentemente é o que ensina. Jesus foi às partes mais baixas da terra, portanto muita gente interpreta como o Hades, o inferno, e pregou aos que estavam lá em prisão. Aí aparentemente seria o seguinte, olha, a segunda chance para quem já morreu, se Jesus foi lá pregar para quem já estava lá no Hades e ministrou para ele, então quer dizer que dá uma segunda chance. Esse é um texto difícil também, que até hoje já tem muita gente trabalhando em cima dele. Segundo, são os textos de contextos culturais. Essa lista de textos aqui são textos que você, ao lê-los, precisa saber que eles estão tratando de uma cultura da época. E que se você não prestar atenção nisso, você pode cometer um erro na hora da sua interpretação. Deixa eu dar um exemplo desses textos aí. Lucas 10:4. Jesus diz assim, quando saídes para pregar o Evangelho, lá no caso, quando ele manda os discípulos, ele diz assim, a ninguém talvez tenha no caminho. Ué, Jesus está mandando ser mal educado? Não. Aí nesse texto você tem que ir para o contexto cultural. A ordem tem uma explicação no tempo em que se levava para cada saudação e a urgência da missão. Jesus estava apenas dizendo o seguinte, naquele tempo a saudação dos judeus, no tempo de Jesus, era uma saudação que levava um tempo. O cidadão perguntava pela família, às vezes muita gente se inclinava um em relação ao outro. Lembra lá de Gênesis 34, onde Esaú vem se inclinando várias vezes para se encontrar com o irmão. Jacó faz isso em relação a Esaú, o inverso, né? Jacó, em relação a Esaú, para se encontrar com seu irmão. Então havia muitas vezes essa inclinação, perguntar pela família, enfim, demorava uma saudação. E Jesus queria apenas ensinar que, por urgência da missão, eles deveriam não saudar a ninguém pelo caminho. Então é só um exemplo para você ver, mas na apostila que tem, você poderá ver a explicação. Outro, são os textos sem contextos. Olha, existem textos na Bíblia que se você ler sem contexto vai dar problema. Eu dei três exemplos aí. Por exemplo, você pega Gálatas 6:8, que diz lá, levai as cargas uns dos outros. Mas no verso 5 diz que cada um leve a sua própria carga. Parece uma contradição? Parece, mas não é. O que o texto quer dizer é simples. Eu devo ser sempre solidário com as pessoas. No máximo possível, até onde for possível. Mas cada pessoa tem que ser responsável por si e pelas responsabilidades que lhe vem à mão. Então, ao tempo que eu tenho uma ordem bíblica para eu carregar a minha carga, porque a carga é de quem? É minha. Eu não vou ser, não vou deixar de ser solidário, nem tampouco também deixarei de poder receber a ajuda de quem quer que seja. Então, eu equilibrei. Eu não viverei nas costas de ninguém, mas também não deixarei de ser solidário a qualquer pessoa. Tá bom? Textos figurados, que eu coloquei aí, não dá para entrar em detalhes, depois na próxima palestra nós vamos falar. Textos parabólicos, aí para finalizar na última página, textos simbólicos, textos proféticos, textos tipológicos e os textos aparentemente contraditórios, que são aqueles textos que parecem em um texto está falando uma coisa e o outro texto está falando outra. Não dá para a gente entrar em maior detalhe, nós ficamos um pouquinho assim prejudicados no tempo, porque na quarta-feira nós não podemos ir até o final do que nós tínhamos programado ministrar, porque faltou luz aqui no final. Mas eu quero encerrar aqui essa primeira temática, que é aprendendo a desenvolver a temática bíblica, e vamos abrir para qualquer dúvida por parte dos irmãos.